Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com Daiane Nunes, manauara, atriz, licenciada em teatro e bacharel em turismo. Desde 2010, vem galgando a área artística entre oficinas, espetáculos e performances. Há 5 anos, vem se aprofundando na temática indígena, dialogando com saberes da arte teatral e da cultura indígena. Temos aqui também presente o filhinho deles. Dá um oi aqui pra gente. Jesus Miguel. Também temos aqui o Caribaia, nascido em Iaurité, Rio Uaupés. É isso mesmo, né? Isso. Amazonas. É, Caribaia, nome de língua tariano, que significa artista. Deu início às atividades artísticas em 2003, atuando como músico no Núcleo de Artes Indígenas, de Iroá, Bahia. É isso? É. Participou na companhia Uaté, experimentando teatro e a dança. Participou também de curtas e longas metragens. Ministra palestras em escolas para falar da cultura indígena e principalmente sobre a etnia tariano, do terceiro clã. E dá aulas de dança, música, instrumentos e movimentos indígenas. Hoje está uma festa aqui porque eles trouxeram o filho deles. E está bem divertido fazer esse programa com uma criança junto. Enfim, muito bacana. E a educação indígena? Ainda hoje, nas sociedades indígenas, sobressaem 3 aspectos principais que conformam uma unidade educativa. A economia da reciprocidade, a casa como espaço educativo, junto à família e à rede de parentesco. A religião, ou seja, a concentração simbólica de todo o sistema expressa nos rituais e nos mitos. Falar sobre educação indígena ou sobre a forma de ver o mundo indígena é uma maneira de estar completamente integrado à natureza, enfim, ao mundo, de uma forma geral? É, falar sobre educação indígena, né? Falar sobre educação indígena tem muito essa relação, né? A educação que já vem da base, da família, que tem os princípios, né? Culturalmente já, por exemplo, cada etnia tem sua cultura. Então você já recebe mesmo desde o berço a educação, né? Como que vai ser você sendo criado com esses princípios que são diferentes dos princípios eurocentrados, não indígenas, exato, né? Então, quando tem a escola, eles têm esse princípio da base, tanto da língua, né? Uhum. Materna, de cada etnia, tem a sua. E também, quando nós, como moramos no Brasil também, né? Tem a parte da língua portuguesa, né? O Caribaia, como foi que cresceu na comunidade indígena, fala bem mais sobre como é que é essa educação na escola, família também, né? É, pode falar, Karen. Tá. Eu acho que a educação, se falar da educação indígena tradicional, é diferente, porque na cultura do meu clã, ele é diferente, bem dividido mesmo, né? Tipo, quando você é criança, você faz coisas de criança, mas não quer dizer que você não esteja fazendo coisas de adulto. Como eu sempre digo, quando eu vou fazer palestra, ou conversando com alguém, eu sempre falo que eu aprendi a fazer as coisas brincando. Meu pai me ensinou a caçar, me ensinou a guerrear brincando. Então, tudo que eu fazia sobre mitologias, quando eu ouvia, então era um preparo para que depois de alguns anos eu pudesse ter o conhecimento de xamanismo, né? Ou falar sobre a minha cultura. Então, a questão da educação indígena, como é bem via oral, né? Então, tipo, eu trouxe meu filho agora para que ele aprenda coisas comigo. Então, tudo que eu fizer, para eu não ter que ficar explicando para ele o que ele tem que fazer depois. Então, mais prático. Ele está nesse processo de aprendizagem, agora ele está com 1 ano e 8 meses, ele vai estar aprendendo tudo que eu fizer, eu levo. Então, ele vai estar observando, aprendendo, e ele vai fazer a sua própria escolha. dizer o que eu quero fazer da minha vida depois, quando virar adulto, né? Depois da puberdade, que ele vai ter que decidir isso, depois do ritual, do rito de passagem. Ou seja, é uma educação onde eu não dissocio, né? Educação de vida. Ela acontece o tempo inteiro, porque educação é vida, né? É nesse lugar que, né? E Dai, fala pra gente, assim, a respeito das leis, né? Porque eu percebo que nós estamos num momento político muito difícil, tanto pros povos indígenas como pros povos negros, né? Como que tá essa questão, assim, da, por exemplo, das leis, das legislações nas escolas? Né? Porque vocês têm um espaço agora de escola dentro da comunidade, ou não? Ou isso não acontece? Tem muitas comunidades indígenas que têm, né, a escola dentro da comunidade, mas são poucas ainda hoje, né? Mas é uma coisa que é para vocês, sempre existiu ou passou a existir? Quando que, de fato, essa coisa da instituição escola, porque, como já dissemos, né, vocês têm uma educação muito relacionada com a vida, né? O próprio Caribe falou. É o cotidiano, né? Trouxe o filho, porque aí o filho depois escolhe. Quando que a instituição, né, escola, começa a realmente ser colocada dentro da comunidade de vocês? Foi uma imposição branca. Desde os jesuítas, igreja, todas essas questões, né? Questões históricas. Então, ela falou de imposição aí, eu creio que é isso mesmo, imposição. A escola chegou, né, quando meu pai tinha 12 anos, até ele brinca que ele foi nu dentro da escola dos padres, ele foi expulso, porque tinha que usar pelo menos alguma coisa. Ai, Deus. E eu vejo que, para mim, na minha opinião, meu nome é Antes Caribaia, sou filho de Quedáceres, sou o terceiro filho do sangue do trovão. Então, na minha opinião, atrapalhou, porque a gente morava em Ouareté, é o nosso lugar de origem, onde aconteceu todas as mitologias. E quando os padres chegaram, criaram um hospital, criaram essa escola, então teve meio que uma... Como violência. Se fosse uma superpopulação, então acabaram vindo muitas pessoas de outras etnias, de outros rios, e acabou ficando escasso a caça, a pescaria. Então, cada vez eles foram invadindo. Então, para mim, não foi muito bom, né? Então, concordo, na minha visão, tínhamos que ser isolados ainda, onde manteríamos nossas tradições, né? Então, essa imposição chegou... E chegou como se fosse uma destruição mesmo, né? Vocês acabaram sendo atravessados por uma cultura que não respeitou a de vocês. E agora, atualmente, antes da gente vir para a cidade, né? Eu lembro que essas instituições, outros parentes que estudaram para dar aula, observaram como é que era o sistema. Então fizeram escolas indígenas também para fazer o resgate, tanto de mitologias, porque quando os padres chegaram, falaram que era coisa de demônio. Então acabaram aqueles conhecedores de xamanismo, de mitologias, os músicos, acabaram não passando para os filhos. Então isso foi se perdendo. Então quando essas pessoas que estudaram para dar aula viram o que os padres tinham feito, então fizeram escolas, né? Tanto é que na nossa língua, que é tariano, tem escolas de língua tariano lá. E tem alguns grupos que se organizaram para dar aula de mitologias também. Olha. Porque como aqueles conhecedores morreram, então não tinha mais como fazer o resgate. Entendi. Como eu estava falando esses dias, perdemos muita coisa por causa dessa invasão dos padres. Somos filhos do trovão, nosso Deus é Enum, é trovão. Então, era nosso dever conseguir chamar o raio e cair em qualquer lugar que a gente quisesse. Quando os padres falaram que tudo era pecado, que isso não podia e aquilo, aqueles que conheciam esse dom de ter esse contato com o nosso Deus, acabaram não contando para os outros. Então, ensinaram coisas boas, só que a outra metade que pertencia a gente, por mais que fosse um conhecimento que era um obscuro, só que pertence a nós. Entendi. E lógico. Outra coisa que eles tiraram da gente sobre essas questões de religião ou de invasão, quando os jesuítas chegaram, levaram a nossa máscara de Yurupari, alguns instrumentos sagrados, e agora está lá em Roma, em exposição, sendo que ele tem que ser usado. Ah, meu Deus do céu. E agora tem outro clã que fala que pertence a eles, que aquela máscara tem que ser destruída. Para quem não conhece, é ótimo, maravilhoso. Tem que ser destruído porque é um karma. Só que para a gente que é do clã do trovão, não é. Ele tem que ser pegado, tem que ser usado e tem que ser usado no momento de ritual. Então, meus ancestrais, toda noite, eles usavam a máscara, cantavam, dançavam. E assim que eles mantinham a máscara viva e não morta dentro de um vidro. Nossa, gente, ou seja, gente, meu, é mais do que urgente com que a branquitude pare de matar matar, genocidar a cultura, gente. É muito sério isso. Porque por conta de uma prática que a sua comunidade tinha e que foi tirado, olha a quantidade de coisas que deixou de existir, que foi invisibilizado, que foi, enfim, apagado. Nossa, Dai, com você, falo mais alguma coisa a respeito da... Justamente, né, essas invasões desde dos antepassados, né? Mas também, ó, até hoje, tá acontecendo dia a dia várias invasões, que tanto por parte da terra, que para todos os indígenas são sagradas, a terra é sagrada, a terra é tudo. Onde esse ambiente, onde vive, é tudo para os indígenas. Então, é essa importância, né, de valorização, tanto da cultura, de sua casa, de todo o que o rodeia, é importante, né? Então, por isso que os indígenas são os grandes guardiões, né? Disso tudo. Disso tudo, eu porque concordo. Tudo está envolvido, por tanto quanto primeiro. O ser humano. E é por isso que tanto a gente respeita, entendeu? O que está ao nosso redor. Então, por que que não os indígenas vão para frente, esses guerreiros, né? Que estão cada vez mais morrendo. Porque eles querem cada vez mais o quê? Proteger, mas... Como esses outros vêm e querem devastar cada vez mais, né? Porque se sentem no poder, né? Por causa de uma arma então. E vai invadindo por causa dessas terras. O que vocês acham assim, em relação à FUNAI? A FUNAI está de fato como um órgão? Me fala um pouco mais a respeito disso. Porque até um tempo atrás ela até tinha uma atuação. Agora, por exemplo, nesse governo, tá, enfim, fala um pouco, Caribaia. Eu acho que... Quando a gente chegou na cidade, meu pai tinha contato desde o interior, né? Lá em Oretê. Pra gente não ver, não, nunca viu muita atuação deles, na minha opinião, né? Sim. Quando chegou na cidade, meio que a única coisa que eles nos deram foi o Rani, né? Que é o certidão indígena. Fora isso, quando a gente mandava projetos... Então, a FUNAI, pra mim, não passa de um sistema que foi corrompido. Desde o início, porque... Agora, se você não conhecer alguém que tá no poder, você não... O teu projeto não é aprovado. Você não consegue nada se você não conhecer o presidente da FUNAI do setor onde ele trabalha. Então, praticamente para mim, a gente nunca precisou da FUNAI, assim, praticamente. Assim. E mesmo que a gente procurasse no momento que a gente precisava, ele acabou não fazendo o papel dele, né? Que é apoiar o indígena. Sempre uma vez eles falaram, não, agora você vive na cidade, tem que procurar os direitos civis e não como indígenas, porque vocês não são mais silvícolas, né? Silvícolas, aldeados. Então, jura que existe, é isso aí? Então, olha só, isso é muito importante a gente saber, porque a gente não tinha a menor noção de que quando vocês, por exemplo, não está em aldeia, as leis são outras, as leis têm que ser as mesmas. Nossa, é difícil. Gente. Tem isso, então, acho que essa questão de não respeitar a cultura indígena vem do preconceito, da falta de conhecimento, né? Então, a maior invasão que alguém pode fazer é não respeitar a alma do indígena, né? Então, quando eles invadem a sua alma e se você se perder, você não vai ser mais o guerreiro, como eu falei para em alguns momentos. Se os indígenas, se os parentes votassem a sua cultura ancestral e buscassem o conhecimento ancestral, com certeza eles teriam mais chance de entrar em combate e com uma força muito mais superior. Porque quanto mais ancestral você for, mais contato você tem com a natureza. Agora, se você quiser fazer dessa briga com as mesmas armas que os não indígenas têm, você vai perder deles, porque eles estão muito mais ágeis, muito bem organizados. Agora, se você lutar como a gente conhece, né, através de xamanismo, de benzimento, entrando em contato com a própria natureza, a natureza com certeza vai estar ao seu favor, como ela sempre esteve com a gente. Nossa, meu gente. Pai me ensinou a ter esse contato com a natureza. Então, a gente nunca precisou tanto assim, das instituições, né, que trabalham em favor dos indígenas. Sempre estamos lutando. Só esse ciclo familiar, né, com esse conhecimento ancestral. Pode ser qualquer coisa de leis ou... pode ser espiritual, seja o que for, eu e esse meu ciclo de família, nós aprendemos a viver, né? A sobreviver dentro da cidade, por causa desse preconceito, por causa desse abandono das questões políticas, né? Que não olha pra gente. Se você falar, eu sou indígena, o pessoal fala, você pode pegar vacina como qualquer outra pessoa. Meu irmão foi pegar vacina e falaram, não, você não mora mais em uma aldeia, então você não pode pegar. Ah, a pessoa fala, o indígena também pode furar a fila em um hospital. Você vai lá exigir os seus direitos? Não, você vai acabar brigando, porque tem gente que não conhece a lei, ou a lei ela não vale. Então, por isso, para mim, a lei só vale para alguns. A lei só vale para alguns. Bem, tá se sentindo bulinado? Então a gente vai dar uma pausa aqui com uma canção do Caribaia, que vai fazer pra gente. A gente optou por eles fazer uma canção, ao invés de a gente escolher uma trilha. Vai lá, Caribaia, com você. Tá, eu acho que a cultura indígena é assim, estamos falando de coisa séria, dessa questão do indígena urbano, que é o nosso caso, e começa a rir, acho que essa coisa de estar feliz e ao mesmo tempo, de repente, você pode estar triste de novo, né? Entendeu? É isso, né? É a vida. Então eu vou cantar Capivaiá, que é uma canção tradicional, né, do meu clã, onde ele cantou antes de fazer a sua vingança. Então ele estava indo se vingar do seu próprio primo, cunhados e primos. Então ele canta: hoje à noite vamos cantar, vamos tomar o carpi, e no amanhecer vocês não vão mais existir. Nossa. Capidico aya capimarié, capidico aya capimarié, capidico aya capimarié, pimarié, ya capidico aya ca, ya capidico aya ca, ya capidico aya capimarié, ya capidico aya capimarié. Rie, yacabiricu, ayacapimarie, pimarie, capidicu, ayacapimarie, capidicu, ayacapimarie, capidicu, ayacapimarie, pimarie, yacabiricu, ayaca, yacabiricu, ayaca. Yacabidicu, ayacapimarié. Oh, que linda, muito linda. Eu parei porque quando pega essa energia com essa música, aí você não quer mais parar, aí você vai ficar cantando. Então quando entra nessa sintonia, aí você para. Nossa, que lindo. Gente, hoje é um programa que vocês estão conseguindo me deixar sem palavras. E olha que isso é difícil. Todo mundo deu risada aqui no estúdio. Dai, fala um pouco mais a respeito da performance de vocês, que eu tive a oportunidade de assistir. Foi espetacular. Enfim, fala desses processos, né? Que também faz parte de processos educativos, né? Sim. Porque, afinal de contas, quando você pensa uma performance, né? Você é atriz, já temos aí um cruzo de culturas, né? Como que é isso? Como que foi fazer essa performance, né? Porque ao mesmo tempo ser indígena nesse território brasileiro, onde tem toda uma imposição de uma cultura eurocentrada, se para mim, que sou uma mulher negra, criada nessa cultura, não é fácil, imagine então que é ser um corpo indígena, feminina, dentro desse território. Então fale um pouco desse processo da performance, enfim. É, o processo da performance, né, e de tudo que o grupo... Jiroabaiá faz, né, é muito especial, porque é através da arte que também a gente ecoa, né, tudo que a gente quer falar, porque sobre cultura, essas questões. As culturas originais são extremamente artísticas. Sim. E performáticas, né? Então a gente tenta concentrar a nossa proposta de cada um, a encenação que a gente tem, tanto esse momento ancestral, né, tanto também com essas questões atuais que estão também, né, nos angustiando, querendo falar através da arte também em cena, né? E a performance Uetamuia, que a gente está apresentando em Caribaia, aqui em São Paulo, já está na 8ª apresentação, né? Incrível. A gente já foi para vários lugares. É especial porque é isso, né? Fala dessa mulher indígena. É o que Jesus, gente. É, isso o bebê. Daí é o Jesus, é o bebê. Fala da mulher indígena, é essa mulher guerreira que luta pela terra. Com tudo, né? Fala desse momento ancestral do seu povo, que todos se foram, mas que ela vai lutar até o fim por essa terra também. E a luta também de ecoar isso, né? De todas essas questões que tá acontecendo e cada vez mais genocídio com esses povos indígenas. E a performance é isso, que é cada vez mais ir para vários lugares para que pelo menos toque um pouco em cada um, né? Exato. sobre o que está acontecendo. Essa performance é demais. Então, cada experiência que a gente tem como apresentação é única, né? Porque são corpos diferentes, porque sempre a gente pede para o público também participar junto. Uhum. Então, cada um se manifesta do seu jeito. Tem gente que abraça ela, repário. Tem gente que só chora. Uhum. Ou então só depois, no final, dá um bate-papo. Então, são trocas. Então, cada apresentação são trocas, né? Que são importantes, assim. Que pra gente é muito relevante, assim, esse trabalho com Itamunha. Que só tem, acho que pra mim, são experiências, assim, que vão ficar pra sempre, assim, né? Como artista. E com toda essa vivência que a gente tem, e também de resistência, né? Uhum. De levar isso pra frente. Seja com Itamunha, ou seja daqui pra frente também com outras propostas, né? Que a gente possa estar criando e cada vez mais. Mas a gente vive assim. Tanto com os convites, né? Que a gente tem também o trabalho nas escolas, que é super importante também, com a arte e educação, né? Com a arte e educação indígena, principalmente que dá um foco em oficinas que são específicas assim, para crianças, tanto do ensino infantil, ensino fundamental, médio, adulto. A gente tem uma relação dessas oficinas do Caribaia, que é isso, envolver você dentro dessa vivência, né? Você tá aprendendo, mas também tá tendo aquilo na prática, né? Então, a criança tem essa vivência na escola com o indígena, né? Uhum. Que teve essa vivência em comunidade também, essa vivência urbana, mas que tá nesse contexto, né? Vivência ancestral, vivência atual. Então, ela vai se inteirando de uma cultura lá do Amazonas que... Pra vocês aqui em São Paulo, né? É diferente, querendo ou não, é diferente total, assim. Cada etnia tem uma coisa especial diferente. Então, a gente que vem do norte tem todo... É tudo diferente, assim, né? Porque tem um outro potencial, né, também, assim. Não sei se porque a floresta gigante que nos rodeia, esse mundo espiritual que é gigantesco, uhum. De cada etnia tem também a sua. Então, ele vem com esse poder de vivenciar para as crianças, para os adultos, na prática, é na dança, é no recebimento de um nome indígena ali na hora. Então, tanto para as crianças, mas também os professores aprendem, os gestores aprendem coisas que não sabiam, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta pro Caribaia pra gente fechar, uhum. Né, com muita dor no coração, ai, porque eu tô adorando esse programa, porque, enfim, a gente aprende muito, né, com essas trocas, enfim, com essas redes. Caribaia, vocês falou de uma coisa que pra mim é muito importante, dessa questão das forças ancestrais, né, de conexão com essas forças ancestrais, com todo esse mundo espiritual, que para o meu povo também não há dissociação, não existe separação, né, desse mundo, né, espiritual. Eu estou aqui porque há um espírito, né, que rege coisa e tal. Eu gostaria que você falasse para a gente, por exemplo, dessa espiritualidade, dessa espiritualidade indígena, né, originários dessa terra, que para mim, os donos dessa terra, o que eles têm, o que, que eles vêm dizendo para os xamãs, né? Comunicando aqui para os xamãs, que são os canais diretos deles aqui, de um futuro, do futuro da gente aqui na Terra. Se há um futuro, enfim, fale aí a respeito disso. Eu não sei nem formular direito a questão, mas eu acho que você já entendeu direito o que é. É que a gente, né, sempre ensinamos alguma coisa através de histórias, através de falando, tipo, algum fato ou alguma parte da mitologia. Então, quando chegou os padres lá na comunidade onde a minha mãe morava, lá no Rio Tiqué, o avô dela, que só usava o ayuco, que é só o tapa-sexo, ele olhou para os padres e disse, esse contato não vai dar certo. Então ele se isolou fora da comunidade e foi morar sozinho em um outro local. Então, e também esses xamãs diziam que se você não respeitar a natureza, então a natureza também não vai nos respeitar. Então, eu acho que o maior ensinamento deve ser esse. Então, respeitar para ser respeitado. Então, Se atualmente a gente não respeita os filhos da mãe natureza, que são os animais que vivem, que percorrem, então por que que ela também tem que nos respeitar? Então, os meus avós, meus ancestrais diziam que já teve esse fato de extermínio do planeta por causa desse desrespeito dos deuses que viviam antigamente. Então, a gente está indo pelo mesmo caminho. Então, os xamãs dizem, então, vamos nos preparar para receber esse momento, porque esse momento de destruição da mãe natureza vai chegar e a gente não pode fazer nada, porque não adianta só os xamãs terem o respeito, não adianta eu ter o respeito, se o resto do mundo, se o resto das pessoas que vivem, que pisam o mesmo chão que eu piso, não respeitam. É, tá certo. Eu acho que minha avó também falava a mesma coisa. Muito bom. Bem, pra gente saber um pouco mais de vocês, aonde a gente pode procurar, qual é a página, fala aqui pra gente. Tem um site, né, que meio que concentra todas as nossos trabalhos, tanto a parte da educação, né, nas escolas, e também os trabalhos artísticos, né, de quem possa convidar também. É artegiroabaiá.com, né, Caribe? Aí tem também no Instagram, né, Arte Jiroá, no Face também, Arte Jiroabaiá. Então, encontra a gente. Convidem escolas. Gente, convida para escola, para conversa, para instituição, para performance. Bate-papo, é espaços culturais, né? Então a gente está sempre assim, aberto a convites, né? Para ter essa troca mesmo. Exatamente. Né? Troca que é um. Não é uma troca qualquer, é uma troca vivência, né? É uma troca fundamental, eu diria, e nos tempos de hoje. E de experiências, né, também. Porque cada um também tem a sua vivência. Então, aqueles que chegam com a gente aqui tão abertos, né, a vivenciar aquilo. Então, pra gente é super especial quando a gente recebe esses convites, né? E também não tão vai atrás, mas também aquelas pessoas que estão já tão aberta a vivenciar, a né? conversa, a vivenciar. Uhum. Gente, a gente fica por aqui hoje. Foi um programa espetacular. Venham sempre, uhum, à casa de vocês. Ainho. E é isso aí. Ainho. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.